O coelho que sonhava sapatear. Na floresta é muito raro chegar o circo. Quando se começa a ouvir música, todos os animais que estão por perto correm em festa atrás da carripana do circo. Ajudam a montar a tenda na maior clareira e até fazem uma cabana para pôr a carripana para proteger das chuvas. É que ela é toda feita de madeira. Logo de seguida, vão dar a boa notícia aos animais que vivem nos arredores mais próximos. Sim, é que a floresta é muito grande. Quando o coelho patolino soube, ficou encantado e pensou logo: será que este circo traz as raposinhas do sapateado? Ele gostava muitíssimo deste espetáculo do circo. Sempre que elas ensaiavam perto da cascata, ele saltava como se voasse só para as ver bem de perto. Era um momento mágico. Desde ali, o seu sonho era saber dançar sapateado como aquelas raposinhas e andar de lugar em lugar pela floresta fora a apresentar o seu espetáculo. Em sua casa, ele imitava os passos que as raposinhas davam, mas não era a mesma coisa. Os pais não percebiam nada daquilo, mas deixavam-no com a sua brincadeirinha. Ele treinava, treinava, treinava diariamente. Ora, como já se disse, lá estava o patolino a observar as artistas. «Vem para aqui, para o pé de nós, coelhinho!» convidou a raposa professora. Conversaram por algum tempo e depressa perceberam todas qual era o sonho do seu novo amigo. Resolveram então ajudá-lo e deram-lhe um belo par de sapatos de sapateado. «Uf, como pesam!» «Pois, mas é por isso que conseguimos dançar e fazer fortes e bonitos sons», explicou a raposa mais velha. Mas o que puseram nos sapatos? Eu vou explicar-te tudo, disse a professora das raposas. Há muito, muito tempo, no sítio onde vivíamos, havia muita umidade no chão e fazia muito frio. As nossas patas andavam sempre geladas. Fizemos então uns tamanquinhos de madeira. Aconteceu que, quando os calçámos, fazíamos batidas fortes para que as nossas patas aquecessem mais depressa. Mas certo dia, andávamos pelos rochedos e percebemos que os nossos sons faziam frases musicais bonitas. Lá ia explicando a professora, e o coelhinho, muito admirado, perguntou: e foi assim que inventaram a dança do sapateado? Sim, mas depois descobrimos que os nossos tamanquinhos podiam ser ainda mais musicais. Musicais? Quer-me dizer serem um instrumento musical? O coelho patolino estava muito confuso. Sim, isso mesmo. E lá continuou a explicar-lhe. Com a resina dos nossos pinheiros, colámos umas medalhitas de metal nos saltos e nas biqueiras dos tamancos. E assim as batidas tornaram os sons mais fortes e altos. Pois, e desde aí todos os animais da floresta correm para nos ver dançar quando o circo chega, contou uma outra raposita. São como eu. Eu não falto a um espetáculo vosso. Até sei de cor todos os vossos passos de dança. Mas falta-me fazer a música, disse o coelhinho muito desanimado. Então está combinado. Vais ser tu a experimentar os novos sapatos que acabámos de criar. Estes estão a toda a volta da nossa pata. São muito mais leves e, em vez de medalhas, têm placas de um bom metal. O patolino calçou-os e vejam só. Como é que isto é possível? Perguntaram todas muito admiradas. Ele consegue fazer as nossas danças como nós. Pois, não era de admirar. Lembram-se quando ele disse que sabia já os passos de cor? Agora, com os sapatos musicais, ele consegue dançar na perfeição. O coelho foi para casa, mas não disse nada aos pais. No dia seguinte, foram todos ao circo que estava cheinho. Quando terminou o espetáculo dos palhaços, o patolino saiu do tronco onde estava sentado e desapareceu. Os pais acharam aquilo muito estranho, porque iam entrar as raposinhas sapateadoras e ele nunca costumava perder o seu espetáculo favorito. Os pais chegaram a pensar que o seu filho já tinha esquecido esse sonho tonto e até ficaram aliviados. Quando se abriram as ramadas do palco, como se fossem as cortinas dos circos reais, e entraram as raposinhas, não imaginem o espanto da plateia. Quem vinha logo à frente das artistas era o coelho patolino com os seus belos sapatos musicais. Ele dançou maravilhosamente, sem nunca se enganar e sempre muito acertadinho com os passos das raposinhas. Até parecia que ele tinha pertencido sempre àquele grupo de circo. Todos os animais espectadores se levantaram para o aplaudir. As raposinhas também lhe bateram muitas palmas e os pais saltavam de contentamento na plateia. Imaginam o que aconteceu no fim da história? Pois, é mesmo muito fácil. O coelho Patolino conseguiu realizar o seu sonho e até foi convidado a fazer parte do grupo de sapateado e viajar para todos os lugares para onde fosse o circo. Passou a ser conhecido por muitos outros lugares como o melhor artista de sapateado e era, finalmente, um coelhinho muito feliz. Escola Básica de Santiago. Segundo ano, turma B.